silêncio, não temos segredo. O meu amor pode ser todo seu. Fecho os olhos pra ver você entrar em meu coração. És o meu dono, és o meu dono, és o meu dono.